Salvador, boa noite, São 3520, 2210. 320, Charlie 3, pouso, vento 090 graus, 109, 3 a pouso, pista no zero. Pouso, baixar travar a visão. Recife 20, Solos 41, livre à direita, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, tá 3520. Trip 5556. Trip 5556, checa trem de pouso, vento 080 graus, 07 mais. Trip 5556, confirmando, checa trem de pouso, pista já se encontra livre. Gente, trem de pouso baixado travado, instante de livre pouso. O Trip 5556 necessita de algum apoio em solo? Negativo. Sim. Cinco cinco meia zero zero, mantenha minha escuta e prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. trip 5556, via Juliette. Ingresso esquerdo da Rádio Juliette, posição número 1. Gol no 9, hoje não, gol no 93, é isso? Guarulhos, 380 autorizado, via Bezu no meio, Necolops no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120.8, aciona 5572. Boa, pronto, copy. Autorizado Aracaju no nível 190, vai decolar da 10, curva esquerda, saída PUC, após direto, controle 120, controle 119 decimal 8, transponder 5567. Na ponta 18 metros. É 557, 198, reporte pronto. Cinco, autorizado, puxa sinal, reporte táxi. 3, 520, POB 97, 1 hora e 50 autonomia, treinar Recife. 97. 097. Taxi via Índia, reporte atmosfera pronta, ajuste 10, 11. Sente, taxi via Índia, reporte atmosfera pronta, 3, 520. Espera pronto, tá 3520. 520 autorizado, ingresso e decolagem, vento 080, meia dúzia. Ciente, tá 3520, vai ingressar e decolar. 520, decolar aos 20, controle. 198, bom voo. 198, obrigado, até a próxima. Até 3520. Até. Salvador, gol 9073. Prossiga. O gate é o 9 para o pushback e acionamento. Bom dia. Bom dia, em coordenação com sua equipe de solo autorizado, reporte táxi. Reportará o táxi, gol 9073. Só confirmando o controle, está na frequência 1980. Maravilha, 1980, gol 9073. para o táxi. 9073 da Gol, tem 161 PLB, 3 horas e 50 minutos alternando Galeão. Ciente, autorizado, via pátio, ajuste no 091, reporte ponto de espera. Via pátio, ajuste no 091, chama o ponto de espera, Gol 9073. Gol 9073, ponto de espera dando 0, pronto para decolagem. 9073 autorizado. Ingresso a decolagem 0789. 19, entendeu? Livre decolagem, gol 9073, 19,8 após. Afirmo, 19,8 após o bom voo. Obrigado, bom dia.